Eu gosto quando ela vem, não comparo com ninguém. Sabe fazer de um jeitinho bolado, meio que hipnotiza. Dançando essa menina, deixa qualquer um admirado. Malemolência e ginga, aonde chega tem clima. Aí deixa uma vir apaixonado. Eis que é chegado o momento, vem fazer o procedimento. Desce pro tênis, vai até embaixo. Provoca, inova, solta, rebola, vem cá, se joga. Eu gosto quando ela gosta, menina toda maldosa, cheirosa, apetitosa, com a cinturinha de mola. Maltrata, não para. Mostra que sabe, menina, taca a bundinha com força. Mostra que sabe, menina, desce com o dedo na boca. Sentava e quica do jeito que satisfaz. Te chamo de danada, cecida e pede mais. Vai. Mostra que sabe, menina, taca a bundinha com força. Mostra que sabe, menina, desce com o dedo na boca. Sentava e quica do jeito que satisfaz. Te chamo de danada, cecida e pede mais. Vai. Sentava e quica, sentava, sentava e quica. Sentava e quica, sentava, sentava e quica. Do jeito que satisfaz, te chamo de danada, cê cita e pede mais. Vai. Eu gosto quando ela vem, não comparo com ninguém. Sabe fazer de um jeitinho bolado, meio que hipnotiza. Dançando essa menina, deixa qualquer um admirado. Malemolência e ginga, aonde chega tem clima. Aí deixa uma vir apaixonado. Eis que é chegado. Vem fazer o procedimento. Desce pro Denis, vai até embaixo. Provoca, inova, solta, rebola, vem cá, se joga. Eu gosto quando ela gosta, menina toda maldosa, cheirosa, apetitosa, com a cinturinha de mola. Maltrata, não para. Mostra que sabe, menina, desce com o dedo na boca. Sentava e quica do jeito que satisfaz. Te chamo de danada, cecida e pede mais. Sentava e quica, sentava, sentava e quica. Sentava e quica, sentava, sentava e quica. Sentava e quica do jeito que satisfaz. Te chamo de danada, cecida e pede mais. Vai.